os trajes, sai da casa, joga as notas, me enterrou. No lugar do sorriso está as moedas da luxúria. No lugar do batom vermelho, a espada da loucura. Tatuada na alma com a agulha da rua. Acorda impressa, blusa veste, meia noite eu tô sempre nua. Todo dia novos leitos, preços, tempos. As mãos que passam em meu corpo são triviais como o vento. O cinza do concreto da selva avisa que hoje a noite é longa, prepara pra brisa. Pode pôr, enxuga o rosto, se é com peito. Se pra suportar o frio da noite não tem outro jeito. Dá seu preço, mere rápido, que eu tenho hora. Mas no ato eu quero pressa, com empenho, sem demora. Não me reconheço mais vazio, mulher oferenda. Embrulhada pra presente, eu sou oferta na venda. Um trago, um maço, um laço que me prendem. Julgamento sem ajuda, ainda dizem que me entendem. Passar a noite em claro na travessa da misuta. Ódio, olhos atentos, desempenho na disputa. A boneca quebrou, porcelana rachou. A infância que eu nunca tive vem me causando rancor. Ontem peguei um pedaço de vidro na calçada. Apontei pro ponto certo, direto na veia marcada. Mas vivenda, o choro de fome é insistente. Se eu morrer, quem é que vai cuidar da minha gente? Sobrevivo outra noite com os olhos perdidos. De tiro em tiro na rota com um corpo ferido. Arruma a cela da Lapa que eu tô pensando em voltar. Qualquer pico é menos homicida que esse lugar. Matou minhas esperanças, minhas lembranças, Isaí. Tô no ponto da Mirella, mas mirada que fuzil. Tem um carro aproximando, é modelo do ano. Cospe na cara e acelera. Totalmente insano, suba, sai, espera, deixa. Banquete ofereci, esse é figura velha, hein? Cleite assíduo de Mogi. Abre os olhos, atenta, mais um dia sobrevivo. Sou fruto do social, do difuso e do coletivo. Regra pra entrar no jogo, no limite ocasional. Quem consome, enche a carteira e lucro mercado mundial. Exposição feroz, continua sem solução. Rentável para o comércio, alimento e sustento pão. Quem nutre, paga o serviço com cartão de crédito. Prêmio do Dalina no peito, na empresa. É chefe sênior, de farda. Usa, abusa e humilha. Cospe no prato que comeu e ainda nota na planilha. Desigualdade que se volta sempre contra o mais fraco. Degradação familiar, ocultão esteio no prato. Violentada, desmascarou a cópula obrigada. Padrasto erotizou e a infância foi mitigada. Ameaça em própria casa, cresceu sem pai, sem paz. Mesmo com o ventre machucado, ele queria cada vez mais exclusão. Define a tua estrada justamente num caminho sem regras. Sabor que emana em aguardente. Exclusão familiar, escolar e financeira. Sem espaço, sem acesso, taxada de abortadeira. Os mesmos que apontam sua ação, julgam vazio. Quer dizer sobre seu corpo, dar a direção do rio. São os mesmos que a julgam no sinal da madrugada. Não me deixaram tirar e agora sumiram na estrada. Outro dia vi na TV que a gente gosta dessa vida. Um discurso infundado, encomendado pela mídia. Gostar de violência, fome e choro do meu filho é o mesmo que apontar pro crânio e acertar um tiro. Augusta, o nome é feminino, mas quem reina é o machismo. Essência volitiva, âmago, acusada do crime. Transfere minhas causas o dano, desequilíbrio de uma prática secular, cultural, módico. Deixando a disfunção e as crises existenciais, afogando os desejos, vaziando o meu próprio cais. O peso da fatura vem ao amanhecer, enquanto o mundo acorda, sigo pra adormecer. A gente era oferecida aos reis. Porcos misóginos. Fizeram-me perder e só agora eu me encontrei. Moeda de troca barato, tesouro do pirata. Sob imundo dessa identidade, dessa nossa sociedade. Família brasileira intocável quer me jogar pras traças pra não chocar o filho na praça com sua vida impecável. O mesmo filho que aos 18 vai chamar pelo serviço em frente às tia omisso, jogou meu cartão no lixo. Seu orgulho, sobrenome, põe suas escolhas, é ele quem dita. Minha mulher não, que isso, só vai usar saia comprida. Não é assim que nem você, gostosa, suja, porca. Isqueiro que acendi o pavio, teu vício, amanhã tá morta, graças a Deus. Amanhã a gente dá as mãos na missa. Vamos rezar pelo progresso, viu, metal e outras fitas. É só sexo pago, porque a gente pode comprar, pô. Trabalho o dia inteiro, tem direito ao meu lazer particular. Se fosse minha filha, eu matava. Acabava com essa palhaçada, isso é falta de cacete. Palheiro da hipocrisia não se acha nem agulha ou alfinete. Celebração se encerra, fiz minha parte com Jesus, postando pra posteridade, pregando o oposto dessa luz. Foi ele, cara. Foi ele, o mesmo que impediu a mesma prostituta de apanhar. Limpou suas feridas e esperou até ela sarar. Cuspia nessa sua cara pra deixar de vomitar as mesmas merda que seu pai falava pra você ninar.